Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Antena Web Show. A partir de agora, já sabem, estou aqui convosco, eu, Carlos Bonaparte, para lhe fazer companhia numa edição que agora sim já será o verdadeiro Antena Web Show. Ou seja, vamos ter muitas rubricas, vamos ter muitos motivos de interesse durante as próximas 3 horas. Para aqueles que ainda não visitaram a página do programa, ou seja, canal1.radioantenaweb.info/... programas/antenawebshow, vamos só dizer assim o que é que vocês vão poder esperar nestas 3 horas. Vamos lá. Ora, vamos ter aqui as rubricas Guia dos Astros, que basicamente vai ser uma rubrica, enfim, em que vamos falar dos signos, não é? Dos 12 signos do zodíaco. No Mundo da Fama, onde vamos conferir um pouco as notícias de cor-de-rosa, aquelas que estão a marcar o mundo de algumas estrelas do Brasil e não só, porque esta rubrica é feita no Brasil. A rubrica Poetas, exatamente, que vai continuar aqui, que vai trazer então um poema declamado por, como não poderia deixar de ser, Luís Gaspar. Um Minuto de Saúde com o João Marques, já conhecem esta rubrica, já há muito tempo que está nos quadros, assim, por assim dizer, da Antena Web. Leitura em Dia, também, da Rádio Universitária do Minho. Vamos ter hoje ainda a Justiça em Cena e a Palavra de Fé, que é, ou seja, a Rádio Novela e uma oração com o Gilvander Moreira, o padre Gilvander Moreira. Vamos ter o Dr. Pimpolho sempre animado, como é lógico. Vamos ter o resumo de imprensa e o boletim trilógico também, que é algo que já fazia falta, não é? E vamos ter hoje a rubrica Hino aos Hinos, porque é segunda-feira e vamos hoje falar do hino da Roménia. Precisamente, o país que hoje vamos visitar é a Roménia. Vamos ficar a conhecer um bocadinho mais sobre este hino, sobre o país, de uma forma muito sucinta, muito breve. Vamos ficar a conhecer o que é que realmente originou este hino, ou enfim, onde é e desde quando é que é Roménia. Vamos conferir isso tudo na edição de hoje do Hino aos Hinos, uma rubrica que, contrariamente a todas aquelas que eu disse até aqui, é semanal, ou seja, vai apenas fazer parte do Antena Web Show a cada segunda-feira. E pronto, vamos para já. A música nova, ela chama-se Diz-me e é da cantora Romana, que tem um álbum com o mesmo nome. Romana, que assim abre as portas desta edição do nosso programa. A música, como já disse, chama-se Diz-me. Eu acho que o álbum ainda não saiu, mas também saiu foi há muito pouco tempo. O tema chegou até nós na passada semana, estávamos ainda a arrumar a casa, portanto não foi possível trazer até o nosso auditório, enfim, grandes novidades. Mas pronto, agora sim, foi possível, é possível, nós cá estamos, vamos trazer muitas novidades a nível nacional, a nível internacional também, ainda que a música portuguesa vá ter aqui um especial destaque. Para já então, Romana com Diz-me. Hoje tudo não é nada. Paixão é uma ave que voou. Mudo o som das tuas palavras, pois tu já nem falas e muito menos de amor. Tanto se calou a ti que não procuras mais em mim. Quanto esta dúvida sufoca, serei eu que estou louca ou o fim chegou ao fim? Diz-me onde estão os sentimentos, com mais força do que o vento, com mais fúria do que o mar. Diz-me o que é feito da poesia que escrevias noite e dia, sempre com o verbo amar. falas e muito menos de amor. Diz-me onde estão os sentimentos, com mais força do que o vento, com mais fúria do que o mar. Diz-me o que é feito da poesia que escrevias no Estamos de volta, ouvintes, já de regresso, depois de Romana com Diz-me. Ora, vamos desde já a um momento importante no nosso Antena Web Show, porque eu acho que é realmente importante manter os nossos ouvintes informados, não é? Ou seja, manter os nossos ouvintes a par do que é que vai acontecendo. E neste caso, respeitante ao boletim meteorológico. Vamos conhecer as temperaturas mínimas, máximas e atuais. Aliás, vamos conhecer as temperaturas mínimas, máximas e atuais. Onde é que já dá na minha cabeça? Vamos conhecer as temperaturas médias para as principais cidades portuguesas. São várias, nem mais nem menos que 20. Aliás, são várias cidades, nós vamos aqui conferir algumas. São as capitais de distrito, que nós vamos ficar a conhecer. Agora eu ia dizer que são 21, mas isto agora também depende do ponto de vista que vejamos as coisas. Ora bem, vamos às temperaturas mínimas e máximas para cada capital distrito, e são elas as seguintes: Aveiro, mínimas de 11, máximas de 18. Beja, mínimas de 10, máximas de 23 graus. Bragança, mínimas de 4, máximas de 17. Braga, mínimas de 8, máximas de 21. Castelo Branco, mínimas de 9 graus, máximas de 23. Coimbra, mínimas de 12, máximas de 19. 8 graus para Évora, isto de mínima, e de máxima 23. Faro, com 13 graus e máximas de 25. Uma amplitude térmica um pouco grande para aquilo que é habitual em Faro. Mínimas de 19 e máximas de 24 para o Funchal. Guarda, com 7 graus de mínima e máxima de 15. Leiria, com 9 de mínima e 20 de máxima. Lisboa, a capital portuguesa, mínimas de 22, aliás, mínimas de 13, máximas de 22. Penhas Douradas, esta região mítica, tem mínimas de 6, máximas de 16. Porto, com mínimas de 9, máximas de 19. Porto Alegre, mínimas de 11, máximas de 20. Porto Santo, outra cidade, enfim, outro dos dois pontos da Madeira, mínimas de 18, máximas de 23. Sagres, mínimas de 12, máximas de 23. Aqui é importante por causa do cabo de Sagres. Santarém, com mínimas de 11, máximas de 23. Setúbal, 9 de mínima, 23 de máxima. Sines, também por causa do porto de Sines, 12 de mínima, 22 de máxima. Viana do Castelo, 9 de mínima, 19 de máxima. Viseu, 8 de mínima, 19 de máxima. Vila Real, mínimas de 7, máximas de 18. E exatamente, isto estão todas. Depois as restantes que nós aqui temos à nossa disposição são já cidades, enfim, auxiliares, digamos assim. Digo-lhe também que, enfim, às temperaturas, aliás, as temperaturas não, vamos à altura do mar, porque pode ser importante para quem está, para quem vive em zonas mais junto ao mar. Ora, algumas cidades importantes: Aveiro deverá ter ondas a chegar aos 2,3 metros de altura. Faro, enfim, deverá ter ondas a chegar ao meio metro, 1 metro de altura. Funchal, com 1,5 metro. Lisboa, com 2 a 2,5 metros. Porto, entre 2 a 3 metros de altura. Porto Santo, entre 2,5 metros a 3 metros de altura. Sagres, de 2 a 2,5 metros de altura, isto com respeito às ondas, como é lógico. Setúbal, igual, também, de 2 a 2,5 metros. Sines, também, de 2 a 2,5 metros. Viana do Castelo, de 2 a 3 metros. Santa Cruz, de 2 metros. Horta, 2 metros. E Angra do Heroísmo, 2 metros também. Ponta Delgada andará também entre os 2 metros de altura. E estas são então as previsões com respeito ao mar. Estas são, portanto, previsões deixadas pelo IPMA, que é o Instituto Português da Meteorologia e do Mar. Aliás, eu estou aqui à procura da... Eu estou aqui à procura da designação correta da sigla. Exatamente. Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Assim está correto. Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Portanto, é daqui que damos toda esta informação. Informação que vem diretamente do Instituto Público e que nos dá previsões bastante exatas sobre, portanto, as temperaturas previstas para hoje. Temperaturas e também o mar, para quem vive em zonas mais próximas ao mar. Ora bem, ouvintes, antes de passarmos à próxima música, vamos à rubrica de hoje do Antena Web Show, Minuto de Saúde. Vamos falar na craniopatia de diabetes. É uma especificidade da doença que vamos abordar ao longo desta semana, com conteúdos do Dr. António Travassos, como é lógico, sempre conduzidos pelo João Marques. É ele que elabora esta rubrica que vamos presenciar agora e que dá pelo nome de Minuto Saúde. Depois vamos ficar com músicas provenientes da Roménia, já que hoje vamos falar no Hino aos Hinos da Roménia. Vamos ficar com dois nomes. Primeiro Marco com Terog e depois Roxana Nemes, que nos vai trazer uma melodia cantada em inglês. Para todos os efeitos, é uma cantora da Roménia. Roxana Nemes traz-nos Give Me A Little More, e estas são as próximas duas que vamos conferir nesta edição do nosso Antena Web Show. Antes e depois da informação, enfim, do boletim trilógico, vamos ficar então com o Minuto de Saúde, a rubrica com o João Marques. Hoje, a craniopatia da diabetes. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde foi falar com o oftalmologista Dr. António Travassos. Quais é que são os sintomas associados à retinopatia diabética? A perda de visão, fundamentalmente, visão embaciada. Em alguns casos pode haver uma perda súbita de visão com o aparecimento de manchas negras no campo visual que podem corresponder a hemorragias, mas fundamentalmente, isso é mais nos jovens, que têm maior risco de retinopatias diabéticas, que nós chamamos proliferativas, que são a forma mais grave, e no doente diabético adulto, por regra, resulta de um inchaço da retina, aquilo que nós chamamos de edema, que é a principal causa de perda progressiva de visão nestes doentes e que leva a que os doentes tenham visões muito baixas. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. That

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Marin, tu as peur en blessant à même mon être. Les sentiments les plus profonds qui soient se confinent au fond de toi et j'essaie de faire taire nos querelles. En mettant en sommeil nos batailles, j'en ai déjà que c'est plus pareil. Je me sens comme un train sans rail qui cherche sans cesse son chemin. J'essaie de sceller nos failles, mais pour nous, je vois plus de remède. Ouvintes, depois de Marc Antoine e este Jactão Besoin de toi, aliás, a música então que acabamos de ouvir, ficaram para trás também Roxana com Give Me a Little More e também Marco com Terog. São três músicas que ouvimos. Antes ficou para trás o Minuto de Saúde e eu disse retinopatia, não foi bem assim que eu disse, mas é assim que se diz. Retinopatia é como se chama. Esta retinopatia, como se chama então, da diabetes, é como se chama então esta especificidade da doença que tem, de certa parte, a ver com a falência do pâncreas ou a não correspondência, enfim, a falência total ou parcial. Bem, total é realmente muito grave, mas enfim, uma falência parcial do pâncreas que faz com que não haja uma regulação correta do açúcar no sangue. Pois é, a direitinho destas coisas. E depois então ficamos com estas três músicas. Agora estamos de volta e vamos ao primeiro momento, à nossa primeira rubrica relacionada com a Guia dos Astros. E vamos então ficar a conhecer por hoje as previsões para Carneiro, ou Áries, como se diz no Brasil, Touro e Gêmeos.

está, cá estamos de volta, ouvintes. Sejam bem-vindos à segunda parte do Antena Web Show. Pois é, a música vai continuar. E agora já abrimos, aliás, a segunda parte com Out of Me, a música nova da Jerry Arriwell. Pois é, música nova da cantora que continua então a dar que falar. Quanto mais não seja porque na primeira semana, quando o seu single estreou na Austrália, a Austrália que é um país pequeno, estão a ver, só vendeu 393 cópias. Portanto, um resultado nada animador, mas que ainda assim não deixa de fazer de Out of Me uma boa música. Mas agora vamos continuar em mais uma sequência musical, mais dois temas que vão trazer ao nosso auditório, aliás, vamos trazer mais dois temas ao nosso auditório e depois a segunda parte, digamos assim, do horóscopo. Ou seja, vamos ficar a conhecer os próximos três signos, que são eles o caranguejo, outros dois agora que não me recordo, já vamos conferir, já me desabituei a isto do horóscopo. Vamos conferir daqui a um bocadinho mais um guia dos astros para de 21 de junho a 20 de setembro. Pois é. Para já, música então, já. Aliás, eu nem disse quais é que eram as músicas. Que mal entrada esta da minha parte, peço desculpa. Iam farando aqui dizer quais é que eram as músicas que iam ouvir. Vamos recordar a música. Enfim, Astral em cima e embaixo, de Micaela, e logo depois, Se É Assim o Amor, na voz da Rebeca. Música portuguesa para ouvir então esta manhã de segunda-feira, dia 11 de novembro, aqui no Canal 1. Em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em cima, em cima,

Antes, vamos... aliás, agora vamos ficar com mais música. A cantora Lady Gaga vai-nos trazer uma música que eu acho que é interessante. Enfim, depende. Acho que é das melhores músicas dela, Bad Romance. Vamos aqui conferir, logo depois vamos ficar com Lovers Forever de Cher. A propósito de Lady Gaga, há uma curiosidade que eu gostava que vocês soubessem sobre ela. Faz parte da rubrica No Mundo da Fama de hoje. Vamos lá conferir então a rubrica No Mundo da Fama de hoje e que vai então trazer nem mais nem menos que essa... Ou seja, que uma dessas histórias do mundo cor-de-rosa No Mundo da Fama, a partir de agora então, para conferir. E depois, Lady Gaga com este seu Bad Romance. Ainda por vir também, Cher com Lovers Forever. No Mundo da Fama. No Mundo da Fama. Babados e fofocas, agora. No Mundo da Fama. No Mundo da Fama. Segundo a revista US Weekly, Lady Gaga e Taylor Kinney continuam juntos. O casal foi flagrado aos beijos no último domingo. Nos bastidores dos prêmios YouTube Music, um amigo dos dois decidiu subir as imagens no Instagram para desmentir as insinuações do diário inglês The Sun, de que teriam terminado o namoro por causa da louca legenda da cantora. O ex-concursante do reality American Idol, Alex Ryan, amigo de Gaga, foi quem publicou o vídeo no Instagram, onde pode-se ver o casal se beijando e brincando com os amigos. Oh, oh, oh, oh. Romance, ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- je donne l'amour. I don't wanna be friends. de regresso, caros ouvintes, depois deste momento, enfim, musical, Cher com Lovers Forever, antes Lady Gaga com este Bad Romance. Ficamos então a saber que a Lady Gaga ainda está claro, com o seu namorado, pois tudo bem, é ótimo para eles. Uns dizem que sim, outros dizem que não, pronto, lá saberão, não é? Eles lá saberão. Bom, o que interessa mesmo é que, pelo menos as últimas informações são de que o casal ainda está junto. Pronto, ficamos todos a saber o mesmo, ou seja, nada, mas para todos os efeitos... Não, essas notícias estão falando um bocadinho que falar, né? Acho que é bom. Pois é, vamos seguindo com mais música daqui a um bocadinho. Para já tenho para vos trazer a rubrica Leitura em Dia. É uma rubrica que já aqui foi apresentada, não no Antena Web Show, mas no programa de Par em Par e depois também no Estação Central. O programa, ou a rubrica Leitura em Dia, vai trazer ao nosso auditório nem mais, nem menos do que isto. Um livro ou um poeta, e assim será todos os dias, um livro ou um poeta, vamos abordá-lo nesta rubrica. O programa tem a produção, ou a rubrica tem a produção da Rádio Universitária do Minho e passa aqui na Antena Web sempre uma semana depois de ter passado na Universitária do Minho. Vamos então ao primeiro número, por assim dizer, do Leitura em Dia. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição da segunda-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos como proposta de leitura um diário, Diário dos Caminhos de Santiago, do autor Abílio Machado. Ele foi o último convidado de Livros com Rumo e parte da conversa vai ainda passar na próxima quinta-feira. Esta obra tem edição da Edita. Normalmente aparece associado a editoras daquilo que nós designamos de vão de escada, obras porque a vontade das pessoas, dos homens e das mulheres, é ver o seu livro nos caparates das livrarias, e isto quase para dar aso àquele velho jargão português: qualquer pessoa deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Normalmente também os livros da Corpus, da Chiado Editora, da Papiro, da Edita-me, das edições Vieira da Silva, não valem de facto um cêntimo. 99% é assim. Mas, e esta foi a que nos caiu em mãos, também daremos de barato que, no meio deste entulho todo editado, uma ou outra haverá que tem qualidade. É o caso deste Diário dos Caminhos de Santiago. É um registro quase diarístico, ou pelo menos os momentos, os dias que levou a percorrer os cinco caminhos, aqueles que estão estabelecidos pelo cânone, para ter direito à Compostela. Há a Compostela para o homem e mulher de fé e há a Compostela também para o laico. Portanto, Santiago é um santo que dá para o menino e para a menina, passe a expressão. Abílio Machado nasceu em 1947, em Guimarães, frequentou a escola primária de 1953 a 1956 e aos 10 anos ingressou numa instituição de ensino pertença da Igreja Católica Apostólica Romana. Abandona o seminário, é assim que se chama, e vai estudar Direito para Coimbra em 1966. Faz o serviço militar de 1969 a 1972 e a Guerra Colonial na Guiné, então província ultramarina de Portugal, de 1970 a 1972. Trabalhou como delegado de informação médica durante 33 anos, está aposentado e este é o seu primeiro livro. O primeiro caminho feito é o Caminho Português, em 1993, muito rápido, são 5 dias que demora a fazer o percurso deste caminho e realmente aparece como um registro ao pormenor, começa em Barcelos, também próximo da cidade de Braga, e vai com detalhes, almoços, jantares, o esforço, o cansaço, alguma reminiscência familiar, de educação, aqueles cuidados que normalmente os pais, ou no caso a mãe, dá sempre aos seus filhos para, em situações de emergência, fazer frente às dificuldades do dia-a-dia, do caminhar neste caso. Chega a Santiago e, portanto, este é um registro muito seco, muito direto e muito imediato. Os outros caminhos, o aragonês, já em 2007, passados 16 anos, também é feito muito rapidamente, apesar das dificuldades, são feitos na primavera, no verão, porque as questões climatéricas de inverno não ajudam nada. Depois tem o caminho inglês, em 2009, Finisterra, é feito ao contrário, tem um pormenor muito interessante que tem a ver com uma dimensão quase, vamos lá, telúrica ou panteística ou neopanteística do caminheiro, do rumeiro, é feito de Santiago em direção ao Oceano Atlântico, é um lugar mítico, era o fim do mundo, supõe-se que ligado também à cultura celta. E depois o grande caminho é o caminho de Navarra, o caminho de Prisciliano. Ocupa 2/3 deste livro e é aqui sim, de facto, o grande interesse deste livro, onde o autor começa com pequenas reminiscências, digressões, aspectos culturais muito importantes para nós, de facto, conhecermos, julgamos que conhecemos o suficiente da questão cultural, histórica e política da região, tem a ver depois com a afirmação até dos povos, da identidade dos povos do norte da Península Ibérica. E também, muito importante, é um dos aspectos mais valorativos deste livro, para além de pequenos pormenores ficcionais, apontamentos também muito subjetivos, tem aquilo que é muito importante, que dizíamos nós, que é a questão da hagiografia, pormenores muito importantes, e então a questão à volta de Prisciliano, o herege, para a Igreja Católica Apostólica Romana, à época, estamos a falar do ano de 350, à volta disto, o herege põe em causa muitos fundamentos e acabou mártir depois na cidade de Trier. Um livro que não deve merecer a sobranceria de quem o encontrar numa livraria, bem pelo contrário, quer seja para o romeiro, para o caminhante do apóstolo Santiago na província da Galiza, é realmente estes 2/3 do livro um excelente e muito apurado sentido estilístico, narrativo, que vale a pena a leitura deste excelente manual descritivo ou quase para jornalístico de um homem que se mete ao caminho, quanto mais não seja numa espécie de catarse individual e pessoal. Chama-se Diário dos Caminhos de Santiago, a obra que trazemos para abrir esta semana da Leitura em Dia, da autoria de Abílio Machado, com o selo da Edita. Pois é, e já cá estamos depois deste momento informativo, deste momento cultural, vamos chamar assim, não é? Esta rubrica da Leitura em Dia, vamos agora para mais um momento. Um momento em que vamos trazer o nosso resumo de imprensa. Vamos lá então ao nosso resumo de imprensa. Quero que fiquem a saber o que é que vai acontecer então, ou, aliás, o que é que vai marcando, por assim dizer, o mundo, não é? O que é que vai realmente fazendo de manchete? Vamos, se os ouvintes me permitem então, vamos nem mais nem menos que às notícias. Ora, começamos com o Diário de Notícias, que nos traz os seguintes títulos. Portugal quer aumentar fluxos de economia, aliás, fluxos de investimento com economias emergentes. Portugal está a sair da recessão técnica, diz Machete, Rui Machete. PSI 20 abre a subir 0,39%, subaproveitamento da indústria e IMT bate mínimos na venda de casas. Correio da Manhã. Mulher desaparecida após cair no Tejo. Raptores de médico procurados em Portugal. Traficante escapa de carro à PJ, à Polícia Judiciária. Gestor de topo fere atacada. Aliás, fere atacada no Golfo. E quarteira, descarga ilegal de lixo em Ribeira. Jornal Público. Sócrates sobre Durão e o Tribunal Constitucional. Já passou das marcas. Aliás, isto já passou das marcas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que declarações de Machete podem prejudicar o país. Seguro insta Passos a pôr juízo nos ministros. Albuquerque insiste na antecipação do Congresso apesar de ameaça de expulsão. E Seguro diz que o governo se especializou em ser oposição ao PS. Jornal de Notícias. Trio de astronautas regressa à Terra com tocha olímpica. Ministro Rui Machete diz que Portugal está a sair da recessão técnica. Um morto e 7 feridos à chegada do tufão Haiyan à China. Mulher desaparece em Vila Franca de Xira após cair no Tejo. E governo grego sobrevive à moção de censura. Jornal I, que é o último jornal generalista. Roubos a residências do Algarve com tendência de crescimento desde 2010. Governo português envia condolências às Filipinas e ao Vietnã. Santana Lopes aconselha decisores políticos a ouvirem quem está no terreno. Jardim da Casa. Museu Amália Rodrigues é inaugurado hoje na sede da Fundação. Países devem ter coragem para decisões difíceis nas alterações climáticas. Agora vamos aos jornais temáticos. Jornal Diário Económico. Machete diz que Portugal está a sair da recessão. Crise abre corrida à liderança do BES, mas contudo em aberto. A Soriana não prevê voltar a ter de apoiar reforço de capital do Banif. Gestão do risco tem impacto gigantesco na vida das empresas. E juízes querem orçamento de Estado no Constitucional. Agora o Jornal de Negócios. Morreu Jorge de Melo. Rui Machete. Portugal está a sair da recessão técnica. Governo de coligação grego sobrevive à moção de censura. E Venezuela vai impor limites aos lucros em todas as áreas da economia. Jornal Hoje. Vendas de Jaguar e de Land Rover aceleram. Tata. FMI aprova tranche de 1,91 mil milhões para Portugal. Vendas da McDonald's mais magras com quebras no Japão e nos Estados Unidos da América. Arranca hoje o Lisbon Historical Film Festival. E Troika dá luz verde à Irlanda, mas aponta fragilidades. Vamos aos jornais esportivos. A bola. Adriano ou Caleb? Deus decide. Rui Costa apadrinhou nova equipa de ciclismo. Benfica, já está atento aos guerreiros. Seleções afastam 6 e Mané elogia adeptos e critica Duarte Gomes, o árbitro. Jornal Record. Mais imbatível do que ela, só a Associação Desportiva Roma. O triplo impossível de Filipe Reyes. Águias voltam a parar. O fã de Lionel Messi que desponta em Alvalade. E Diogo Rosado. Importante era passar. Agora o Jornal do Jogo. Juventus aproveita deslize da Roma. Matic Juricic. É isso, exatamente. Matic Juricic Feisa e Margovic nas seleções sérvias. Eu estava a ver como é que se dizia Feisa, já percebi. Provamos que estamos fortes. E outra notícia, é resultado injusto. Frases que não estão, estão entre aspas, mas não dizem quem é que, quem é que as disse. Por fim, Futebol Clube do Porto foi feliz na finalização. Pois é, ora então, estes são os momentos, são as últimas notícias do nosso resumo de imprensa. Agora vamos seguir com mais 3 músicas, ou aliás, com mais 4 músicas em direção ao intervalo. Vão ser mais 4 músicas mexidas, 4 músicas que espero que gostem. 2 portuguesas, 2 não. E pronto, esperemos que gostem desta sequência musical que escolhi para vocês. 2 já são habituais aqui da casa. Charme com B-E-I-G-O e a outra Chama o António, na voz do cantor Toy. Quanto às internacionais, são nem mais nem menos do que estas: Marina and the Diamonds e o tema Prima Donna. Sim, está correto. Estava aqui a faltar o nome do tema. Só me lembrava do Oh No, mas não é essa. E do Bad Romance, mas essa nem sequer. Enfim. Marina and the Diamonds com Prima Donna e depois vamos ficar com a música da Rihanna, S&M. Estas são as próximas 4 que vamos ouvir, depois regresso para a terceira e última parte do programa, exatamente, do nosso programa que dá pelo nome de Antena Web Show. Para já, Charme com B-E-I-G-O. Nada mais doce que ter o sabor. beijo apaixonado. I really don't know why it's such a big deal though. that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl, fill the void up with celluloid. Take a picture, I'm with the boys. Get what I want, cause I asked for it. Not because I'm really that deserving of it. Living life like I'm in the play. In the limelight, I want to stay. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though. That I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Oh,

unconditionally. I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Bem-vindos à terceira e última parte do Antena Web Show. Pois é, já cá estamos e para mais música. E não só, mais música e mais algumas rubricas. Agora vai ser a rubrica Poetas, com o Luís Gaspar, como sempre. Ele vai-nos trazer algo como 5 horas, o poema de Mário de Sá Carneiro. Mas antes, deixe-me só dizer-lhe que ouvimos uma música fantástica. Para mim, fantástica. Para dançar e tudo, Katy Perry, e o seu novo tema Inconditional Country Club. Pois é, daqui a pouco vamos ter uma sequência, depois da rubrica Poemas, Poetas, aliás, vamos ter uma sequência de ouro, é para assim dizer. David Garrett com a surpreendente, mas acreditem nisto, surpreendente Nicola Scherzinger, ela que nos surpreendeu até agora com, aliás, nos fez companhia até agora com música pop, não é? Música pop, música até alguma fraca qualidade em termos técnicos, por assim dizer. Não é fraca qualidade, em termos muito simples, à base de samples, letras fáceis de decorar, etc. E de repente surpreende-nos a cantar Io ti penso, amore. Música cantada em italiano, de, então, na voz da Nicola Scherzing. Ah, e depois também vamos ficar com I See Fire, a música nova de Ed Sheeran, mais uma voz realmente fantástica. Este tema chegou hoje à Antena Web, aqui de manhã, não é? E vamos ficar também para ouvir nesta edição, vamos ficar para ouvir uma outra música que também é recente e que se chama El Perdedor, música nova de Henrique Iglesias com Marco António Solis, e que faz um bocadinho o cantor latino, filho de Julio Iglesias, regressar às origens, ou seja, regressar à música mais calma. E assim seguimos nesta edição, esperamos que gostem. Daqui a pouco vamos ter o pai do Henrique Iglesias a cantar Abraça-me. Para já, vamos ficar com a rubrica Poetas, o poema 5 horas, autor Mário de Sá Carneiro. O leitor ou declamador é, como não poderia deixar de ser, Luís Gaspar. Minha mesa no café, quero-lhe tanto agarrida, toda de pedra brunida, que linda e que fresca é. Um sifão verde no meio, e ao seu lado a fosforeira. Diante há o meu copo cheio de uma bebida ligeira. Eu bani sempre os licores que acho pouco ornamentais. Os xaropes têm cores mais vivas e mais brutais. Sobre ela posso escrever os meus versos prateados, com estranheza dos criados que me olham sem perceber. Sobre ela descanso os braços numa atitude alheada, buscando pelo ar os traços da minha vida passada. Ou acendendo cigarros, pois há um ano que fumo, imaginário presumo os meus enredos bizarros. E se acaso em minha frente uma linda mulher brilha, o fumo da cigarrilha vai beijá-la claramente. Um novo freguês que entra e novo ator no tablado, que o meu olhar fatigado nele outro enredo concentra. E o carmim daquela boca que ao fundo descubro triste, na minha ideia persiste e nunca mais se desloca. Se injetais futilidades a minha recordação, e destes vilumbres são as minhas maiores saudades. Que história de ouro tão bela na minha vida abortou. Eu fui herói de novela que autor nenhum empregou. Nos cafés espero a vida que nunca vem ter comigo. Não me faz nenhum castigo que o tempo passa em corrida. Passar tempo é o meu fito, ideal que só me resta. Para mim não há melhor festa, nem mais nada acho bonito. Cafés da minha preguiça, sois hoje, que galardão, todo o meu campo de ação e toda a minha cobiça. Thank you.

¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? E já cá estamos ouvintes depois de El Perdedor, a música então do cantor Henrique Iglesias com Marco António Solis. Ai, ficaram para trás outras duas grandes músicas, Ed Sheeran com este I See Fire e David Garrett com Nicola Scherzinho e a música Io te penso amore. Eu não sei como é que isto se pronuncia em italiano, mas será algo por aí. Amore é assim que se pronuncia. Enfim, algo por aí. Bom, vamos seguindo com mais música. Antes à rubrica Guia dos Astros. Agora para os meses, ou seja, para de 21 de setembro a 20 de dezembro, abrange três signos: a Balança, o Escorpião e também abrange o Capricórnio. Portanto, são os próximos três signos que nós vamos aqui acompanhar. O Capricórnio. Porque, o Sagitário, peço desculpa. Portanto, são os três signos que vamos conferir já de seguida no Guia dos Astros. E depois mais quatro músicas. Que bonitas músicas estas, não é? Pablo Alborán com Quién. Ainda Malu, Ahora Tu. Logo depois vamos chegar com Marco Di Mauro e Maite Perroni, A Partir de Hoy. E uma música que eu gosto bastante e já não ouço há muito tempo, porque ela consigo, que está desse lado sintonizado no canal 1 da Antena Web. Roque Narvaja vai-nos cantar Menta e Limón, uma música bem bonita que eu espero então que gostem. E bom, e daqui a um bocadinho há mais uma rubrica. Para já vamos deixar-vos com este momento, a Guia dos Astros, o terceiro Guia dos Astros, que vai então abranger os signos Balança, Escorpião e Sagitário. Depois vamos à música. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Bem, librianos, bom dia. Procure lutar contra o comodismo no período da manhã.

solo. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, no, sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Antena Web, Canal 1. Mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para mí todo mi amor, todo de mí. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda. Mi frente al infierno sin tu calma, mis ojos. E já cá estamos ouvintes depois destas quatro grandes músicas, agora mais uma. Mas antes há a Justiça em Cena, a radionovela que já aqui falamos e que hoje vamos voltar a falar. Aliás, ela já foi aqui abordada na semana passada, tal como já foram todas as rubricas, hoje será mais uma. Aliás, hoje vamos abordá-la mais uma vez. E é uma das rubricas diárias do nosso programa. A Justiça em Cena, uma radionovela que vamos ouvir então, a partir de agora. A radionovela que tem, como é que eu posso dizer, tem, enfim, é o produto da Rádio Justiça, transmitida, ou permissão de transmissão pela Rádio Estúdio do Brasil. Vamos ficar a conhecer então esta Justiça em Cena. Vamos então a esta radionovela e depois eu volto para lhe dizer qual é que será a música que vamos escutar. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem tem medo de Sulamita? Por você, um amor desesperado que não acaba mais. Por muito que eu queira voltar ao meu passado, não sou capaz. Araci e a Juraci estão trabalhando como empregadas do primo, o Leopoldo, depois que ele comprou a casa onde moravam. Ai, cansei. Não aguento mais, Araci. Limpou tudo, Juraci. Ai, aquele quarto nunca esteve tão limpo em todo o tempo em que vivemos nessa casa. Dá pra fazer um banquete no chão. Ah, não é suficiente, não é suficiente. Juraci, você tá com toque agora? Tá transtornada, obsessiva e compulsiva? Estou com medo. Medo não, pânico. O primo Leopoldo tá chegando de São Paulo a qualquer hora. E daí? Você por acaso esqueceu o que a gente fez com ele? Eu não. Você. Você e aquele sócio de chilindró do Edgar falsificaram a escritura da casa e tentaram dar um golpe no Leopoldo. Eu queria impedir que ele vendesse a nossa casa, Juraci. Você queria me apunhalar pelas costas. Isso sim, Araci. Araci, você é tão burra que deixou o Edgar te iludir mais uma vez. Vender a nossa casa para outro e ainda ficar com todo o dinheiro. Sorte que o advogado do Leopoldo conseguiu acionar a polícia que prendeu aquele farsante. Sorte? Sorte? Você viu como Leopoldo estava antes de viajar? Estava pronto para arrancar nossos corações com a unha. E pior ainda, nos expulsar daqui de uma vez por todas. Por isso eu acho melhor você caprichar nessa faxina, porque aquele lá é tão neurótico com limpeza que qualquer sujeirinha vai nos custar uma guilhotina. Meu Deus, é ele. Deixa que eu vou lá recepcioná-lo. Ele ainda tá muito bravo com você. Só comigo, né? Esqueceu que você trancou o Leopoldo dentro do quarto pra impedir que ele vendesse a casa? Ah, então você vai lá e dá as boas-vindas pra ele, querida. Vamos as duas. O que as duas taquaras estão cochichando, hein? Na certa é mais um plano pra acabar comigo. Que isso, primo? Imagina! Estávamos arrumando a casa para recepcioná-lo à altura. A casa não está um brinco, primo. Médio. Daqui eu vejo poeira nas janelas, nas cortinas e no tapete. Ai, que visão de urubu. O quê? Águia. Araci quis dizer águia, primo. E os negócios lá em São Paulo, correu tudo bem? Médio. Essa crise na Europa está acabando com as minhas ações. Você não ficou pobre não, né? Araci! Senão ele vai ter que vender a casa, Juraci. Essas coisas não se falam. Mas conta pra gente, primo. Você não ficou pobre não, né? Pro governo de vocês, eu não fiquei pobre. Muito pelo contrário. Nesta minha viagem, eu encontrei uma joia. Uma joia? Ai, como eu tenho saudade das minhas joias, que hoje deve estar nos dedos e nas orelhas de uma emergente cafona. Não é dessa joia que eu estou falando, Juraci. A joia que eu achei é simbólica. Simbólica? Assim como o sentido da vida? Talvez não tão simbólica assim. Mas acho que encontrei a minha alma gêmea. Alma gêmea? Um verdadeiro diamante bruto que surgiu diante dos meus olhos. E quem é essa pedra? Digo, esse diamante que você conheceu? Sulamita. Sulamita? E é com ela que eu vou me casar. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Quem Tem Medo de Sulamita. Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor. Eu não sei. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E já cá estamos ao auditório depois desta Justiça em Cena, capítulo de hoje. Ora, eu há pouco tive aqui um pequeno, não é dizer lapso, mas enfim, é porque a balança não se diz balança no Brasil, diz libra. Pois é, porque motivo é que carneiro se diz Áries no Brasil, caranguejo se diz câncer, que é um nome tão feio, e porque motivo é que libra, é que balança se diz libra? Bom, eu Áries até consigo entender, libra também, mas câncer, em vez de caranguejo, não consigo perceber. Está bem. Enfim, são coisas, não é? Bom, vamos ao próximo Guia dos Astros, próximos três signos, Sagitário, aliás, Capricórnio, Aquário e Peixes. Pois é, são os próximos três e últimos signos de hoje. Deixe-me dizer, estimado ouvinte, que depois deste momento radiofónico vai seguir-se a música Abraça-me. Já lhe aqui falei que iríamos ouvir Julio Iglesias, ou seja, o pai de Henrique Iglesias, pois será este o momento em que vamos escutá-lo com este seu bonito Abraça-me. Enfim, são as próximas. É a próxima música que vamos ouvir. Daqui a pouco vamos falar então sobre o hino da Roménia. Um hino que, aliás, um país que tem muito também que se diga. Vamos conferir daqui a pouco esse hino. No Hino aos Hinos, para já, vamos ficar com esta melodia e este Guia dos Astros. Rúlio Iglesias com Abraça-me, depois da Guia dos Astros para os signos Capricórnio, Aquário e Peixes. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Bem, capricorniano, hoje, segunda-feira, você estará confiante, de ânimo renovado para enfrentar qualquer situação. A vida amorosa atravessa um momento difícil, mas nada que não possa superar. Número de sorte para hoje é o 59 e a sua cor é o branco. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para você de Aquário, a lua aumenta a sua espontaneidade. No campo afetivo haverá maior integração com o par. Número de sorte 45 e a sua cor para hoje é o azul. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Para você de peixe, sua mente está mais afiada e você vai encontrar as palavras certas para se expressar. A chave do sucesso está em se fazer o que gosta. Vida amorosa, tranquila, pisciano. Hoje seu número é o 2 e sua cor é o vinho. Amanhã, logo cedo, estaremos de volta com o Guia dos Astros e as previsões astrológicas para o seu dia. Você ouviu, aqui na Rádio Número 1, aqui na Rádio Número 1, Guia dos Astros. Abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas si te vas. E aqui estamos ouvintes de regresso depois de Abraça-me, a música então de Julio Iglesias. Agora é tempo da rubrica... Exato, Hino aos Hinos. Pois muito bem, hoje vamos falar do hino da Roménia. A Roménia, que é um país que se começou a desenhar ainda no século VII, numa altura em que, enfim, digamos, o Império Romano se começou a dissolver. Aliás, digamos que isto até começou antes, quando o Império Romano Oriental caiu. Aliás, o Império Ocidental caiu, ficou apenas o Império Oriental, que durou até o século XV, até que nas mãos dos turcos. Mas, enfim... Durante todo este processo, entre 600 e 1700, a Roménia foi um país que se impôs pela sua própria vontade. Ou seja, não havia direito, por exemplo, a Igreja Uniata não era uma igreja reconhecida, a língua romena não era um idioma reconhecido, enfim, digamos que não havia o reconhecimento nem da nacionalidade, nem de etnias da Roménia. Os romanos foram alternando em reinos, sobretudo da Valáquia e da Moldávia, reinos que estavam, e também da Transilvânia. Especialmente este estava associado à Hungria, chegou até a ter a sua independência, mas esteve muito tempo associado à Hungria e assim se manteve até 1918. Inicialmente a Roménia era composta pelos antigos reinos da Moldávia e da Valáquia. Já lá vamos, a Transilvânia juntou-se a quando da queda do Império Austro-Húngaro, e então a Transilvânia passou a fazer parte da Roménia. Em 1946, a Moldávia caiu com a Segunda Guerra Mundial e tornou-se, enfim, entre independente, entre domínio russo, ou neste caso domínio soviético. Aliás, um pouco como aconteceu com a Roménia. Se não fosse por uma grande imposição interiormente, a Roménia teria sido mais uma república soviética. Bom, assim não aconteceu. Digamos que os romanos impuseram-se, expulsaram o Exército Vermelho. Mas voltando um pouco atrás, em 1859, o mesmo rei é escolhido para os dois reinos, da Moldávia e da Valáquia. Une os dois na atual Roménia no ano de 1872. Até 1989, o hino era Tricolor, o hino da Roménia. Após o assassinato de Ceausescu, decidiu-se que o hino seria outro. Depois da libertação da Roménia de uma das ditaduras mais violentas da Europa, isto no final da década de 80, e também ela com o final mais violento, foi aliás o único que acabou com o assassinato. Todas as restantes ditaduras foram, enfim, caindo ou por morte natural ou por, enfim, por queda, como aconteceu na União Soviética com Shcherbakov, com Gorbachev, assim que está correto. Enfim, aconteceu em 77 com a morte de Franco em Espanha, aconteceu em 68, ou se preferir, em 74, com a morte, com a queda do regime, porque caiu, como aconteceu em 90 com Gorbachev. Mas em 89, 24 de dezembro, se não estou em erro, houve então o assassinato de Ceausescu. Uma revolução histórica que durou apenas 8 dias, começou em Timișoara e acabou em Bucureste. O que eu posso dizer sobre este hino é que este hino, como nós vamos ouvir agora, que dá pelo nome de Deșteaptă Române, se está correto, este hino foi composto, ironicamente, bastante antes de ser hino. Ele foi composto por um senhor que dá pelo nome de Andrei Mureșanu. A música foi composta por Anton Pan. Ora, Andrei Mureșanu, que nasceu em 1816 e faleceu em 1863, já o compositor Anton Pan nasceu em 1796 e faleceu em 1894. Digo-lhe também que este hino, e apesar destes dois países, apesar da Moldávia querer primar pela diferença, a verdade é que este hino, Deșteaptă Română, foi também o hino da Moldávia, entre 1991 e 1994. Assim como da República Democrática Moldava, entre 1917 e 1918, ou seja, mais ou menos durante um ano, antes da, enfim, de acabar, enfim, a Primeira Guerra Mundial, este já havia sido um hino, ainda com um nome diferente, mas já havia, enfim, com uma ligeira adaptação, mas já havia sido um hino da República Democrática Moldava. Ora, então, em 1989, Deșteaptă Române voltou a ser o hino da Roménia, e é até hoje. Aliás, das três vezes que assim aconteceu, em que se tornou um hino, é a vez em que dura como hino há mais tempo, 24 anos. Da República Democrática da Moldávia durou apenas um ano, e da Moldávia, depois da separação da União Soviética, aliás, depois da dissolução da União Soviética, digamos que a Moldávia, enfim, assumiu este hino durante 3 anos, depois mudou de hino. Portanto, mas neste período, os dois países tiveram o mesmo hino. E depois de falar tanto deste hino, o melhor mesmo é ouvi-lo. A música Deșteaptă Române, ou que quer dizer em português Desperta Romeno, é uma música que podemos considerar, ainda que ela tenha sido composta bastante antes, mas podemos considerar como um renascimento de um país que em 2007 integrou União Europeia e desde 2012 vai assumindo o euro como uma das suas moedas, a par com o leu. Agora sim, no Inaus Inus, Destaptate Romana. E depois deste momento, há mais uma música para ouvir depois de... Vamos ver se eu consigo finalmente dizer o nome corretamente. Destaptate Romane. É mais próximo. Bom, depois deste momento, sempre falando com seriedade, já que estamos a falar do hino de um país, vamos voltar à música com um livro chamado Inês. A melodia é cantada por Paco Bandeira e foi originalmente gravada na década de 60. A versão que vamos ouvir é, todavia, de finais da década de 1990. Gosto mais desta, vou trazê-la para o nosso estimado auditório. Um livro chamado Inês, a voz de Paco Bandeira. A mulher é como um livro. Antes de se folhear, tem beleza, tem doçura, que mistério tem olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais, a não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Tive um livro tão lindo, livro que li tanta vez, um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler, porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me importam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e a outro ser faz feliz, que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Ora, já conferimos os signos, já conferimos no mundo da fama, já conferimos o Justiça em Cena, leitura em dia, falta a palavra de fé. Eu e nós também já conferimos, falta a palavra de fé. Deixada pelo padre Gilvander Moreira, eu acho que é importante para todos aqueles que acreditam em Deus, acho que é importante, em Deus e enfim, que tem algum tipo de crença, acho que é importante. Enfim, apelo agora para a vossa sensibilidade espiritual para que possam absorver bem a mensagem que agora vos é deixada nos próximos breves minutos pelo padre Gilvander Moreira. São as palavras de fé que vamos conferir agora. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé. Hoje queremos refletir sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida a partir da teologia lucana. O Espírito Santo é quem conduz a ação da comunidade cristã nos Atos dos Apóstolos, guia apóstolos enviados e irradia a palavra de Deus de Jerusalém a Roma. Por 52 vezes, o Espírito é mencionado como condutor da ação nos Atos dos Apóstolos, nas primeiras comunidades cristãs. Se no Evangelho de Lucas é Jesus quem lidera o processo da ação de Deus na história, em Atos dos Apóstolos, o Espírito é o grande personagem. Essa ênfase no Espírito em Atos dos Apóstolos permite que muitos estudiosos da Bíblia entendam o livro Atos dos Apóstolos como o Evangelho do Espírito. Desejar o Espírito é caminho para recebê-lo de Deus. Deus nos ama infinitamente, por isso deixa-nos livre para abrir-nos e perceber a ação dele em nós. O apóstolo Barnabé tinha um terreno em Jerusalém. Sente-se movido a dispor dele em favor da comunidade. Vende-o e coloca o dinheiro aos pés da comunidade cristã. Esse gesto revela a abertura de espírito de Barnabé. Pouco a pouco, ele vai sendo guiado pelo Espírito e sente necessidade de colocar sua vida à disposição do Evangelho. Torna-se um dos principais missionários e apóstolo na comunidade cristã primitiva. Fechar-se à ação do Espírito Santo é grave e perigoso, porque a pessoa fecha os olhos e o coração à evidência das obras do Espírito e, negando-as, rejeita a oferta suprema que Deus lhe faz e se exclui da salvação. O comportamento de Judas Iscariotes parece confirmar esse fechamento. Por dinheiro, trai um mestre e, com o dinheiro da traição, compra um terreno, fazendo exatamente o contrário do que fez Barnabé. Acabou abraçando um projeto de morte que o levou à ruína. O Espírito Santo é mestre em situações de alto conflito. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito vos ensinará, naquele momento, o que deveis dizer. O Evangelho de Lucas narra por 3 vezes, dizendo que, impulsionado pelo Espírito, Jesus deve subir para Jerusalém e que será morto, mas ressuscitará. O apóstolo Paulo também teve de discernir em meio a conflitos, pois por 3 vezes disseram a ele que não subisse a Jerusalém, pois seria preso e maltratado. Mas o apóstolo acabou discernindo que deveria seguir firmemente o caminho trilhado por Jesus e assim se tornou outro Cristo. Uma pessoa guiada pelo Espírito vive a alegria, a paz e a serenidade. Saboreia a beleza da pequenez da vida, nutrindo-se do divino que se tornou humano. Essa perspectiva aparece em inúmeras passagens do terceiro Evangelho, o de Lucas, principalmente nas parábolas da misericórdia, nas quais o evangelista faz questão de enfatizar a alegria que contagia um pastor, uma mulher e um pai ao encontrarem o que estava perdido. Enfim, Lucas quer ajudar-nos a crescer em uma dupla consciência, perceber o Espírito perpassando todas as coisas e captar nas partes uma totalidade integradora. Lucas intensifica a presença do Espírito no começo de determinadas sessões da sua narração. Nos relatos da infância, acumula 7 menções do Espírito. E na preparação ao Ministério Público, refere-se à ação do Espírito 5 vezes. O Deus da vida está na guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. A quem quiser conhecer textos e assistir aos vídeos de Frei Gilvander, sugerimos visitar o site www.gilvander.org.br ou então o blog freigilvander.blogspot.com.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. E bom, Gilvander Moreira, o padre Gilvander Moreira trouxe-nos Palavras de Fé, ou Palavra de Fé, um momento bonito, importante e que eu aconselho, como já aconselhei há instantes, a prestarem a máxima atenção. Pois é, tudo o que é bom acaba e o Antena Web Show também. Pois é, a edição de hoje, claro, vai ficar por aqui. Eu vou trazer-lhe mais música, mais rubrica, mais animação, mas só amanhã. Por hoje vamos ficando por aqui com 3 músicas portuguesas. E que músicas bonitas estas. Nova de Paulo Gonzo, chama-se, agora fugiu-me aqui o nome da música. É com a Índia Martínez, mas fugiu o nome da música agora. Estas coisas, isto não é em direto, mas é quase como se fosse. Portanto, vamos lá dar a volta da melhor maneira possível. Vencer al Amor é como se chama esta música. Então, de Paulo Gonzo com Índia Martínez. Ainda para ouvir também Patrícia Antunes com Vou-me Embalando. E ainda esta boníssima. Como é que se diz em português? Esta excelente melodia. Já ia dizer boníssima. Isto já. Eu ando a ficar demasiado internacional. Qualquer dia vou ter que falar aqui aos microfones do canal 1 e ter que pôr umas legendas em baixo, não sei, porque isto senão fica complicado. Ainda para mais com uma música chamada Vencer al Amor, assim fica complicado. Bom, é uma música boníssima, pronto. É uma música bastante agradável de se ouvir. E depois, então, Pedro Barroso com Companheira, uma música que não é que dê vontade de rir, mas pronto, é uma música realmente bonita. Era isso que eu ia dizer. É uma música bonita. E que espero então que gostem. É ela que vai fechar a edição de hoje do nosso Antena Web Show. Pois é, e assim me despeço com um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Amanhã voltamos a encontrar-nos. E já que tanto falei de. Já que tanto falei na Roménia e já que tanto tive aqui os pés pelas mãos com o espanhol, então para vocês, buenas tardes ou ziua buna, como queiram. E amanhã voltamos a encontrar-nos para mais uma edição do Antena Web Show. Até amanhã! Quantas vezes te llamaba sola e triste, pero nunca estabas. E a voz e o coração foi se apagando, consumido pelo medo. E só há uma vida para viver. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos sobre mi silencio. Y jugar. Acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor. Inventar horizonte novo.